Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo. O espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações. A sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. A Deus toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade, porque o Senhor nosso Deus, Ele é um Deus presente. Ele é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe o que está na sua mente. Ele sabe o que está acontecendo nesse exato momento na sua vida. E Ele tem todo o poder para resolver todo e qualquer problema da tua vida. Não importa qual a dificuldade, não importa qual a adversidade, você serve a um Deus vivo. Essa é a grande diferença. Você serve a um Deus vivo. E Deus sendo vivo, Ele age em teu favor, Ele vem em teu socorro, Ele vem para quê? Para te ajudar. Ele é o nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz no Salmo 129, tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. O Senhor faz-se ouvir, a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. Troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. Águas na Bíblia tem um simbolismo, às vezes, de tribulação, de luta, de adversidade. No livro de Isaías diz, quando passares pelas águas, eu serei contigo. E a palavra diz aqui, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Senhor está sobre as muitas águas. E qual a voz que se ouve do Senhor sobre as águas? Eu sou contigo, eu te ajudo. Eu te fortaleço, eu te sustento com minha destra fiel. O Senhor não vai te deixar sucumbir, o Senhor não vai deixar com que o teu barco afunde, porque Ele vela pelo cumprimento da sua palavra. E quando Ele diz, eu sou o Deus que te ajudo, saiba, Ele é o Deus que vai te ajudar, vai te sustentar, e louvado seja Deus, porque eu tenho experimentado isso constantemente na minha vida. Deus, Ele é bom, Ele é fiel, Ele é justo. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Nós vamos orar com o Pastor Hélder e desde já receba a bênção do Senhor na tua vida. Você está ouvindo agora o programa Caminho Santo. Santo e bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te abençoar, meu amado ouvinte, minha amada, que a presença do Todo-Poderoso seja abundante sobre a sua vida. Eu quero repreender agora todo espírito medo, todo espírito que te leva a uma opressão. Eu te ordeno, Satanás, bata em retirada. Papai, derrame do teu poder. A tua palavra diz que o amor de Deus lança fora todo medo. Porque aqueles que estão com medo não são aperfeiçoados no amor. Pai, o Senhor nos chama de filhos e o Senhor diz que não nos deixariam órfãos, que todos os dias, até a consumação dos séculos, o Senhor estaria conosco. Por isso eu te peço, Pai, a tua presença bendita, a tua glória perfeita, inunde cada coração da tua paz, do teu júbilo, do teu refrigério, faça milagres, faça, Papai, com que as pessoas descansem e deleitem no Senhor. E aqueles que estão com dificuldade em dormir, a tua palavra diz, deito e logo pego no sono, porque aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Eu quero ministrar esta verdade em cada alma, em cada coração, e que cada um seja revigorado no Senhor e para o Senhor. Eu te abençoo e receba as maravilhas do nosso Deus. Fique com o Senhor, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós recebemos aqui um e-mail de um grande desabafo de uma ouvinte, lá, a Marcela, lá de São Paulo. Ela diz: eu queria saber por que, pastor, tudo dá errado para mim. Mesmo orando e jejuando, nada que eu peço acontece. Estou muito fraca por causa disso. O meu pastor fala que é assim mesmo, que temos que passar por isso aqui, mas eu não creio assim. É por isso que cheguei ao meu limite. Não sei mais o que fazer ou pensar. Obrigada. Eu quero ministrar sobre a tua vida, Marcela. Uma nova unção a partir de hoje. É porque é a unção de Deus que quebra todo o jugo. Você nasceu, meu querida, fruto do sonho de Deus. Deus tem projetos e propósitos em tudo o que faz. E ainda que aos nossos olhos tudo pode parecer parado, tudo pode parecer andar para trás, o nosso Deus, o nosso Redentor, Ele faz da maldição virar bênção. E eu quero pedir que ao Espírito Santo, o Espírito da Verdade, o Espírito Consolo, venha renovar o seu coração e a sua alma, que você seja fortalecida, revigorada na presença do Senhor. Eu repreendo agora todo obstáculo, todo espírito de Exu Caveira, tranca-rua na sua vida e daqueles que nos ouvem, e eu abençoo a sua vida. A palavra do Senhor diz: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Jesus disse que nós passaríamos por aflições. A palavra de Deus também nos diz, Marcela, que se nós não nos cansarmos de fazer o bem no devido tempo, nós receberemos as benécias, as honras e a benevolência de Deus no devido tempo. Por isso eu quero te abençoar, que você seja revigorada em Deus. Elias achou que a sua vida já não fazia mais sentido quando foi ameaçado por a esposa de Acabe, Jezabel. Deus deixou ele dormir, descansar, deu uma comida a ele, sacudiu este homem. Pela aquela comida ele andou 40 dias e 40 noites. E Deus deu uma missão grande a ele, que ele iria ungir um rei, dois reis, e iria continuar fazendo a obra do Senhor. Acredite. Se nós passamos por tribulações, Deus tem um propósito maior e melhor. E eu quero abençoar, ministrar a paz de Deus sobre todos que nos ouvem, em nome de Jesus. Amém. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora, Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, eu quero meditar com você no livro de Gênesis, capítulo 2, a partir do verso 5. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Eu quero te dizer que hoje o Senhor já fez chover nessa terra, já te criou. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, vai começar a brotar ervas na tua vida. E essas ervas vão trazer sementes e você vai ser próspero, você vai ser abençoado. E continuando no verso 6, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Eu quero profetizar na tua vida, em nome do Senhor Deus, que o Senhor plantou um jardim no Éden da tua vida. Éden significa lugar de delícia, lugar de prazer. O que Deus plantou na tua vida, o teu casamento, vai ser lugar de delícias e de prazer. O teu trabalho, os teus filhos, o teu ministério, a tua vida, o que Deus tem preparado e plantado para você é no jardim do Éden. Vai ser um lugar abençoado. E diz: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista, boas para alimento e também a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em quatro braços. Eu quero profetizar na sua vida, que na sua terra, nesse jardim que Deus preparou e plantou na sua vida, esses quatro braços de água virão sobre você. E quais são, pastor, esses quatro braços de água? O primeiro chamava-se Pison. Gênesis capítulo 2, verso 11. Pison significa correnteza cheia. Você sabe que os rios, quando eles enchem, a margem ali fica alagada, e depois que o rio volta seu curso normal, aquela margem, ela é extremamente fértil. Eu quero profetizar, assim como nesse jardim do Éden, que tinha esse rio que se chamava Pison, correnteza cheia, as coisas na sua vida vão com rapidez, vão com fertilidade, em nome de Jesus. É o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. Essa correnteza cheia, trazendo fertilidade, vai trazer para a sua vida prosperidade financeira, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. A bênção do Senhor é aquela que enriquece e não traz pesar. E também encontra-se lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion. Gion significa cachoeira. Cachoeira é aquele local de descanso, aquele local de refrigério. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto a águas de descanso. É esse Gion, esse rio que vai estar na tua vida, uma cachoeira, lugar que você no fim de semana sai para reabastecer tuas forças, se renovar, descansar, fazer um churrasquinho ali em frente àquela cachoeira em que seus olhos ficam como que vendo uma pintura natural. Essa pintura natural, essa cachoeira, eu profetizo que virá na tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que circunda a terra de Cuxi. Cuxi significa preta, terra preta. O jardim da tua vida, a tua terra, vai ser uma terra fértil. Uma terra ali em que você vai plantar e vai ver o teu fruto. Você vai plantar e vai colher, no nome do Senhor Jesus Cristo. O nome do terceiro rio significa Tigre, e é o que corre ao oriente da Síria. A Síria significa feliz. Então, no nome de Jesus, vai vir sobre a tua vida esse rio Tigre, que vai trazer para você felicidade, porque corre na Síria. A Síria significa feliz. O quarto rio é o Eufrates. Eufrates significa água boa. Queridos, eu quero no dia de hoje trazer para você que tenha certeza de que o que Deus prepara para os seus é bom. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita, agradável. O que Deus tem nos seus pensamentos para a tua vida são pensamentos de paz, para dar o fim que você deseja. O que você precisa para que essas bênçãos venham para você? Andar na presença do Senhor. Ser perseverante. Porque quando diz que o primeiro rio, que se chamava Pison, correnteza cheia, é o que rodeia a terra de Avilá. Avilá significa círculo. Então, a tua rotina, você acorda, toma café da manhã, sai para trabalhar, almoça, volta a trabalhar, chega em casa, descansa, dorme. No dia seguinte a rotina continua, você acorda, toma café, trabalha. O que o Senhor quer falar para você? Seja você perseverante, seja você constante. Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará feliz trazendo seus feixes. A bênção de Deus vai estar na sua perseverança, em você louvar o Senhor, em você saber que Deus tem pensamentos maravilhosos ao teu respeito. E eu profetizo na tua vida, no dia de hoje, esses quatro rios na tua terra. Em nome de Jesus, receba a bênção de Deus, a graça do Senhor, e vá na força do Senhor, sabendo que você é um vitorioso, em nome do Senhor Jesus. Você vai ouvir agora, Pastor Helder Rodrigues. Santo e bendito seja o nome do Senhor por toda a eternidade. Não existe nada melhor, meu querido, do que estar na presença do Todo-Poderoso, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. E nós temos a oportunidade agora de voluntariamente rogar, agradecer e bendizer o nome de Deus. Porque naquele grande e glorioso dia, quando todos reconhecerem que Jesus Cristo é o Senhor, será tarde demais para muitos, porque não fizeram isso em vida. E aí eles passarão a eternidade, literalmente no inferno, por não reconhecerem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E é nesta relação que o Senhor nos chama. Ele nos chama para vivermos na liberdade. Ele nos chama para vivermos em paz. Ele nos chama para trabalharmos no nosso coração e transformar o nosso caráter, a nossa alma. E hoje eu quero falar sobre dívidas. Em Provérbios, no capítulo 22, no verso 7, diz: o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. O rico domina sobre o pobre, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Eu fico abismado como a grande maioria das pessoas vivem endividadas. As pessoas estão sempre no vermelho, ou constantemente no vermelho. E pessoas que estão desta forma estão escravizadas, porque é exatamente isso que acontece com as dívidas. Ela perturba o ser humano. Ela coloca o homem num estado de nervosismo, de preocupação, de ansiedade, de medo, de angústia. E nesta relação, a pessoa, portanto, agora, ela se vê opressa. Ela se vê de uma maneira em que Deus não a chamou. Porque se o Filho do Homem te libertou, verdadeiramente sereis livres. Ora, se Jesus nos chama à liberdade, e nós agora vivemos literalmente escravizados, então significa dizer, meu querido, que o dinheiro tem sido uma maldição. Quando você lê em Deuteronômio, capítulo 28, fala das bênçãos decorrentes da obediência e as maldições decorrentes das desobediências. E quando fala da obediência, fala: emprestarás e não tomarás emprestado. Então, nessa relação, meus queridos, a luz da Bíblia, a dívida é uma maldição. E você precisa aprender a viver com o que você tem. Se você não sabe administrar R$1.000, você não vai saber viver com 5.000, nem com 10.000, nem com 20.000 reais. Por quê? Porque você vai estar sempre gastando a mais do que você ganha. Então, nós precisamos aprender a gerenciar o que recebemos, porque tudo que recebemos veio de Deus. E aprender a gerenciar o que recebemos significa um contentamento, uma felicidade. Significa que nós temos a paz de espírito para termos tranquilidade. Nesse sentido, eu te pergunto: você está endividado? E se você está endividado, você precisa estabelecer um plano. Ninguém sai das dívidas naturalmente. Para que nós saiamos da dívida, nós precisamos necessariamente de um plano, de determinação, da graça do Senhor. Precisamos aumentar a nossa renda e ou diminuir as nossas despesas. Porque se assim não for, nós não vamos conseguir ir à frente. E como pagar essas dívidas? Existem dois critérios para você pagar. Você pode pagar as dívidas de menor valor, porque isso vai te gerando um estímulo, vai te gerando uma motivação para você ver que você pode, sim, pagar o restante das dívidas. Ou então você pode começar a pagar as dívidas que têm um juros maior, cartão de crédito, cheque especial. Todas eles são valores altíssimos, exorbitantes, que nos levam a cada vez ficar mais endividado. É um buraco sem fundo, é algo que realmente é terrível. Você precisa se planejar, você precisa sentar com a sua esposa, vocês precisam ter esta dimensão, que Deus quer que vivamos na liberdade. Mas para isso nós precisamos aprender o contentamento, de ter uma equidade do que ganhamos com o que gastamos. Há pessoas que gastam demais com roupas ou com comida e elas não têm a capacidade financeira e econômica para tanto. Então, entenda essa relação e essa dimensão. Viva com o seu orçamento. Seja feliz e grato com o Senhor. Seja fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. E sobre muito o Senhor te colocará. Ser fiel no pouco e sobre muito Deus te colocará. Caminho Santo. Queridos ouvintes, terminamos esse programa. Que Deus possa estar te abençoando, te fortalecendo. Que você ande sempre na presença do Senhor, porque na presença do Senhor a Bíblia diz há fartura de alegria e com alegria. A Bíblia diz que a alegria do Senhor a nossa força é. Para você vencer as lutas, as adversidades, tem que ter no seu coração alegria, aquela esperança, aquela convicção de que Deus vai mudar a tua sorte, mudar o cativeiro. Deus vai fazer com que, de fato, o que Ele planejou, o que Ele determinou na tua vida, aconteça. Usando o quê? Usando a fé que está no teu coração. A palavra de Deus mostra também uma postura que nós temos que ter diante do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 8, no verso 21, diz assim: pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Queridos, que você já anda com Deus, que você já busca Deus, que você é uma pessoa íntegra, reta, santa, isso é um fato. Agora, Deus está vendo, precisa os homens também verem. Você tem que ser honesto para Deus e para os homens. Não basta parecer íntegro. Tem que divulgar também que você é íntegro, que você é santo. É aquele mesmo episódio em que o rei vai à guerra e ficou no castelo ali a sua esposa. E um dia, um dos capitães daquele rei foi simplesmente tomar um copo d'água na casa do rei, mas o rei estava ausente na guerra, e foi lá, pegou um copo d'água, a esposa do rei estava lá, bebeu água, foi embora. Quando o rei chega-se a notícia: olha, o capitão foi na casa da rainha tomar um copo d'água. E o que, que ele faz? Ele pega e mata a rainha. E a mãe do rei pergunta assim: mas a sua esposa não era íntegra? Sim, ela era honesta. Mas por que você então a matou? Porque não basta ser honesta. Tem que demonstrar que é honesta para os outros. Então, Paulo fala aqui: o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Fuja de qualquer aparência do mal. Vigia na terra, porque as pessoas estão olhando para você. Deus te abençoe, receba um beijo no seu coração, um grande abraço e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Caminho Santo. Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo. Obrigado pelas tuas participações. Nós mandamos um grande abraço ao povo aí do Nordeste, da Bahia, de Caetité, por exemplo, que sempre tem nos mandado e-mails, o pessoal de Piauí, Fortaleza. Um grande abraço a todos vocês e eu deixo mais um versículo para alegrar e fortalecer o seu coração. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais do que prata e ouro. Provérbios 22, versículo 1. Deus te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação: Pastor Lincoln Galvão e Pastor Helder Rodrigues.